Só quem é desce, sobe a ladeira. Cê sabe, né? Tô de pião no baile com as novinhas, roleta de meia-meia. Eu vou dormir lá em cima, na casa das primas. Quero uísque do pão, pra na vida com as menina. E esse é o famoso 16 toneladas. De letras e terra muito avançada. Novinha, vê se não mexe comigo. Que meu estilo é neurótico. O que corre na veia, funk batido que eu tô duas vezes nem vivo. Mas liga os parceiros que vivo. Minha intenção é sempre boa. Sabe, né? Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. Um, dois, bate lá. Diretoria tá de pé, aí, mané. Olha a revolta dos moleque que sonhou. Esse é o DJ Paulinho. E jogar nas ondas da moda. Então a gente nunca vai ser tarde, nós é puro e sonhador. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Cê sabe, né?